attention now. Oh girl, I'm your soldier, Rafa. Help me, grave, oh God, oh so good. Ninguém aqui tá de chapéu, DJ. Anota aí a placa. CTS, direto de Uberaba, MG. DJ, aperta o play da nave. E vocês, viajam na alfema.